Aqui é rap de verdade, atividade na função. Não vim vangloriar, mulher ostentação. Dinheiro, bebidas, nem carros importados. Eu vim foi pra relatar o nosso triste fato. É Matos, pivete de menor na esquina, portando pistola na cinta, dólar de cocaína. Maldita correria que na periferia deixou brecha, o sangue jorra em plena luz do dia. O errado sempre foi cobrado, mesmo no atraso. Deceba a cabeça, arranca as pernas, os braços. Não tem boi pra pilantra, pilantra já que de sanda. Cabrito amanhece com a cara na lama. Sem paz não há quem ama, a guerra virou fama. Verdade tristecida que é nua, cru, insana realidade. Na trilha sonora, o som que apavora. Direto do gueto, abrindo as portas. É o sangue guardado que mancha as calçadas. Eu sou a dura realidade. Sem massagem pro seu ego é triste. Sem maquiagem, infelizmente o asfalto é lavado pelo sangue. O som é de bala traçante comparado ao bang bang. Enquanto os manos rivais se encontram e trocam tiros, o verdadeiro inimigo assiste, luta, sorri suicidamente. A juventude se afundando nas drogas. Nessa ocasião não vejo motivos pra cantar moda. E tio, nós não podemos dar brecha para o sistema terrorista sanguinário, safado que aliena. Esmagar, passar, tipo com rolo compressor, por cima da ignorância do governo opressor. Lutar e resgatar nossos valores sociais sempre foram objetivos muito mais que essenciais. Não vou cantar a paz, muito menos a alegria. Se o rap é o crime, sou criminoso noite e dia. É o sangue guardado que mancha as calçadas. Eu sou de caça, coquetel molotov, fuzil AR-15, os polícia do shopping, agência bancária, dela só os carros fortes, bandidos na perseguição, na fita dos malotes, vida bandida criminosa, cano cerrado, vida amarela isolando o cenário, outra vítima da guerra, soma mais um finado, o sonho de viver em paz há muito tempo tá escasso. Conforme o tempo passa, muitas coisas são esquecidas. A matemática da escola não supera as ciências da vida. Malícia, sangue no olho é o que predomina. O assassino não se comove com o choro da sua vida. Eu sou o sangue coalhado que mancha as calçadas. O menor infrator, o eco da quadrada. O buraco na testa, a bala sem direção. Sou a luz da vela na cabeceira do seu caixão. Eu sou o sangue coalhado.